Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. já estamos no dia 13 de janeiro. O ano tá passando. A discoteca do Cleiton vai trazer a dupla Benhur e Renato. A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian e Ralph. A frase irretocável é um provérbio árabe. A oração, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 46. A dica de hoje, eu vou te ensinar... Isso aqui a minerada vai gostar demais. Vou te ensinar a fazer um pão de queijo de forma diferente, viu? Realmente, eu não conhecia, não. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música que ele gravou em 1974. E na Lorota Boa, o Galo Bom. Esse galo é bom demais da conta. Esse aqui era bom pra danar, né? Na trilha sonora da minha vida, o José Antônio Carvalho de Parauapebas, no Pará, pediu para tocar uma música aqui que marcou a vida dele, né? Já, viu, Zé? Vou mandar fazer você recordar aquele tempo. Ei, a música marca a vida da gente mesmo, né? A sugestão do Beijar, Sérgio Reis e Moacir Franco. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí... Pai, filho, filho e pai, Fred e Monteiro, minha estrela. Aquele amor me deixou um vazio na levou minha paz e também levou minha calma. Amor que constrói e destrói tantos sonhos, calou meu sorriso e deixou meu caminho sozinho. Minha estrela fugiu, deixou meu mundo vazio. Já não sinto seu amor, já não sinto seu calor, que sempre me aquecia. Amor me deixou um vazio na alma, levou minha paz e também levou minha calma. Amor que constrói e destrói tantos sonhos, calou meu sorriso e deixou meu caminho sozinho. Minha estrela fugiu, deixou meu mundo vazio. Já não sinto seu amor, já não sinto seu calor, que sempre me aquecia. Minha estrela fugiu, deixou meu mundo vazio. Sempre me aquecia. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,

Gabriel Rosa, tô livre e tô solto pro jornalista Lima Rodrigues. Ele é de Brasília, mas está morando lá em Parauapebas. Aliás, ele morou em Brasília há muito tempo, né? E está morando lá agora em Parauapebas, no Pará. E está curtindo o nosso programa e chega para fazer parte do nosso Facebook. Lima, um abração para você. Viu? Um abração para o pessoal aí. Eu já fiz um show aí em Parauapebas, na quadra da Vale, da descida da Serra. A Vale do Rio Doce tinha uma quadra lá, não sei se ainda tem. E eu fiz um show, cantei lá. Isso há muitos e muitos anos atrás. Deve ter o quê? Uns quase 20 anos isso, né? O tempo passa e a gente vai ficando velho, né? Vitor e Léo, Alma de Amor. Você me deu a mão, me levou pra tão distante, tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor, amor que não se faz por aí, amor de alma, amor que acalma. Você me deu a mão, me levou pra tão distante, tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor, amor que não se faz por aí, amor de alma, amor que acalma. Ah, alma, aquele nosso beijo, beijo de amor, amor que não se faz por aí, amor de alma, amor. Vitor e Léo, Alma de Amor, para Márcia Ribeiro de Divinópolis, do estado do Tocantins. Também já fiz show lá em Divinópolis, né? A Márcia está chegando para fazer parte do nosso Facebook, perfil número 1. Ela pegou, saiu uma pessoa, ela entrou no lugar. Ela é a número 5.000 do perfil 1 do Cleita Guiar. Márcia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Funciona da seguinte maneira, eu tenho dois perfis. Tem um que já está lotado, mas de vez em quando sai uma pessoa, abre uma vaguinha e tem uma fila grande lá, eu pego o primeiro da fila e coloco, né? Agora, se você não quiser esperar na fila, é só entrar no perfil 2 do Cleita Guiar, tá bom? A sugestão do beijar. Sérgio Reis e Moacir Franco, Questão de Tempo. Sonhando quase toda noite que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão e eu na plataforma. Cada vez você está mais distante e eu tô mais pequeno. E desperto com a mão vazia no meio de um aceno. Acordei com os olhos molhados, soluçando com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo, seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Acordei com os olhos molhados, solucei com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Como é triste escutar palavras que eu não mereço. Que bobagem eu falando tanto a uma estátua de gesso. Tô julgado, preso, condenado e já sei a sentença. Nem a morte pode ser pior que a tua indiferença. Acordei com os olhos molhados, solucei com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Com os olhos molhados, com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval. E eu um catavento. Só um catavento. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Sérgio Reis e Moacir Franco. Questão de tempo a composição do Moacir, né? Mas o Flávio não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando uma carreira, quiser ter o seu nome conhecido lá no estado de Minas Gerais, o Flavinho é especialista em Minas Gerais. Ele faz mais de 300 emissoras de rádio, levando pessoalmente o seu trabalho, né? Eu posso garantir para você que é um resultado. Ele está divulgando agora Eliane Samuel, o Wagner Simão, né? E o resultado aparece rapidamente. Se você quiser contratar o serviço do Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, João Mineiro e Marciano, Guilherme Santiago, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O José Antônio Carvalho de Parauapebas, no estado do Pará, me mandou aqui um e-mail dizendo o seguinte, que Cleiton, eu sou ouvinte do seu programa desde o tempo da Rádio Nacional e mais ou menos ali perto dos anos 90, no final dos anos 80, eu escutava no seu programa uma música e essa música marcou um momento especial da minha vida, né? Então tá aí. O José Antônio de Carvalho, na trilha sonora da minha vida, João Mineiro e Marciano, Amor Tem Que Ser Amor. Nem que eu morra de desejos por você, nem que mais tarde venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar. nem que mais tarde venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar te esquecer. Amor tem que ser amor e não promessas. Chega de você e de conversas. E sei amar, não é você que vai conseguir me enganar. Chega de você e de conversa. Eu que já amei e sei amar, não é você que vai conseguir me enganar. Amor tem que ser amor e não promessas. Chega de você e de conversas. Eu que já amei e sei amar, não é você que vai conseguir me enganar. Amor A trilha sonora da minha vida, do José Antônio Carvalho de Parauapebas, no Pará, João Mineiro e Marciano, uma gravação de 1989, Amor Tem Que Ser Amor, para o Gabriel Marques. Cleito, estou te ouvindo aqui em Londrina, no Paraná, pela Rádio do Vale de São José dos Campos. Bom demais. Gabriel, um abração para você, muito obrigado. Daqui a pouquinho, né, eu vou fazer referência a essa nova emissora que está transmitindo o programa Cleito Aguiar, e você está vendo, a rádio é lá em São José dos Campos. Mas com a internet hoje não tem esse negócio, não. Ele está lá em Londrina, no Paraná, ouvindo o nosso programa. Gabriel, um abração para você. Muito obrigado, viu? Música nova de Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ai. Era o som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor.

pra mim, antes pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira do Pedro José, Lua Branca pra Cida Nagano, que está chegando para fazer parte do nosso perfil número 2 do Facebook. Cida, um beijão para você. Seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu vou te ensinar a fazer pão de queijo de um jeito que você não sabe. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amor com beijo, goiabada com queijo, são duas coisas que dão muito certo, né? Mas tem uma terceira que é muito importante. Saúde com beleza. E já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas, uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a fazer essa combinação, ficar mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras de comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial, de segunda a sábado. E se você disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, quem me mandou? Eu peguei lá no Facebook dele, do Maurício Reis, que é o locutor diretor da Cidade FM de Bom Despacho, nas Minas Gerais, onde ele tem também o programa do Gato, que é na televisão, né? E ele falou, olha, os loucos por pão de queijo não vão acreditar nisso. É um jeito diferente de fazer pão de queijo. Você faz o seguinte, bata no liquidificador uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos. Uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos, você põe no liquidificador. Aí você vai acrescentar 2 colheres de polvilho doce e a metade de um pacote de queijo ralado parmesão e sal a gosto. Aí você vai bater até ficar uma massa homogênea. Aí você vai pegar aquela sanduicheira que você usa para fazer sanduíche aí na sua casa, para esquentar as coisas, né? Você vai untar com óleo, você pega um papel toalha e esparrama. Não é para inundar de óleo, é só para untar, né? Você unta ali, aí depois você pega o copo do liquidificador, despeja ali preenchendo o desenho do sanduíche, que aquilo tem um desenho assim, né? Aí você coloca um pouco de queijo sobre a massa líquida e fecha a sanduicheira. Deixa assando por aproximadamente 5 minutos. Quando corar, está pronto. Olha, isso aqui é uma revolução. Pão de queijo na sanduicheira. Vou repetir aqui, ó. Bata no liquidificador uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos. Depois você acrescente 2 xícaras de polvilho doce e a metade de um pacote de queijo ralado parmesão. Eu não gosto de comprar queijo ralado pronto, não. Eu gosto de comprar o queijo e ralar em casa, né? Então você pega um tanto bom e mistura ali e põe sal a gosto. Aí você bate aquilo ali até no liquidificador, deixa bater até ficar aquela massa homogênea, né? Aí você vai untar a sanduicheira com óleo, despeja o conteúdo do copo do liquidificador na sanduicheira, preenchendo o desenho do sanduíche. Aí você coloca um pouco mais de queijo sobre a massa líquida, fecha a sanduicheira e deixa assando por aproximadamente 5 minutos. Você vai olhando de vez em quando. Quando corar, tá pronto. Vai ser um pão de queijo com formato diferente, mas pelo jeito aqui vai ficar bom demais da conta. Maurício, obrigado pela receita. Qualquer hora dessa eu vou em Bom Despacho aí para participar do programa do Gato, viu? Vou levar a Eliane e Samuel aí, porque a música deles está tocando muito na Cidade FM lá de Bom Despacho. Te contar, pô, o programa do Cleiton Aguiar está ensinando até receita diferente de fazer pão de queijo. Tem base? Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia. Música.

é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelho da minha mágoa, transporta o céu para o chão. Tal qual o chão da minha vida, a minha alma comovida, o meu pobre coração infeliz da minha mágoa. Meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é nobre, não vale a pena sonhar. Infeliz da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é nobre, não vale a pena sonhar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, a deusa da minha rua, para o Sulinha Sula, lá de Colinas, no estado do Tocantins. Ele curte o nosso programa pela Líder FM e agora faz parte do nosso Facebook. Sulinha, um abração para você. Seja muito, mas muito bem-vindo aqui, viu? Alô? A lorota boa de hoje é o seguinte, o pessoal tava numa rinha de galo, rinha é aquele lugar que eles botam os galos para brigar, né? E chegou um camarada lá, que ele não era da cidade, ele queria apostar, mas ele queria ter uma certa segurança. Aí ele perguntou para um camarada, você vem sempre aqui? Ele falou, vem, conheço, você conhece os galos? Conheço os galos tudo. É mesmo, rapaz? Então me dá uma dica aqui, qual que é o galo bom? Tinha um galo branco e um galo preto. Ele falou assim, não, o galo bom é o galo branco. Aí o cara foi e apostou tudo no galo branco. Rapaz, quando soltou os dois galos, o galo preto veio lá, deu umas duas esporadas no branco, ele caiu de costas lá no chão, morto. Aí o camarada foi no outro, falou, rapaz, mas como é que eu te pedi uma indicação? Perguntei qual era o galo bom, você falou que era o branco. E ele perdeu a luta. Falou, uai, o senhor queria que ele ganhasse? Falou, queria. Falou, não, então o senhor perguntou errado. O senhor tinha que perguntar qual era o galo mau. O mau é aquele, que já matou quatro só essa semana. É uma questão só de comunicação. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Da terra do trem do ai, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Comece o ano com pé direito, ganhando muito dinheiro, sendo um representante ao Porte Jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com a possibilidade de você lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Eu posso dizer isso de cadeira, porque hoje eu sou um representante ao Porte Jeans, sou um revendedor ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região do entorno, né? É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Faz o seguinte, faz uma experiência, né? Você troca, você já tem seu fornecedor aí, pede um pouquinho lá, vê, examina a qualidade do jeans. Eu posso garantir, eu estou usando, posso garantir para você que realmente é de grande qualidade e o preço é simplesmente imbatível. Anote os telefones aí para você ligar, 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo ou 81438802. 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Você pode ligar agora e ser um revendedor ao Porte Jeans. Você começa com pequenos pedidos, logo logo você vai ter a sua própria loja e vai ganhar muito dinheiro. Seja um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o José Solano de Arvelos e a Cláudia Tidre. Cláudia Tidre, né? Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para vocês e para todos os aniversariantes de hoje. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 46, Deus está conosco. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bonito, né? Esse salmo. Salmo 46, a Marcinha gravou um CD com 30 salmos. E você pode ter esse CD na sua casa por apenas R$15, já incluindo aí a despesa de correio. Manda seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para você pelo correio, por isso é que chama Projeto Confiança. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e efetua o depósito, o número da conta vai junto com o CD, tá bom? Abração dos meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Vou conhecer São José no mês de junho, e não vou sozinho não, junto comigo, Chico Rei Paraná, num grande show, Cleiton Aguiar e Grupo Feijão Tropeiro e Chico Rei Paraná, na grande festa que acontece no mês 6, no mês de junho, em São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais. Um abração lá pro prefeito Kleber Sabino e pro Diego da rádio, eles é que arrumaram esse evento lá para levar o Cleiton Aguiar, né? E ligaram aqui, ó, oh, queria que você viesse, trouxesse o Chico Rei. É comigo mesmo, pode achar que nós vamos estar aí, né? Convidando o pessoal de toda a região para estar com a gente. Logo, logo eu vou saber o dia exato. Diego, dá uma ligadinha, rapaz, para você me passar a data exata, que o povo já está querendo saber, tá bom? Um abração para os meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. A rainha do sertão, Roberta Miranda, Senhora Saudade. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Deus, por você me ouvir, o coração acalma. É que o coração está em brasa e foi pego de surpresa, tá com medo. Deus, me proteja se cair numa emboscada. É que a vida é mestre em armar ciladas, mas percebo que aqui dentro tá tomado. Quem sou eu pra escrever o meu destino? Se o Senhor determinou o meu caminho, já nem sei se sou semente ou flor. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou por mim. Senhor, valeu esse encontro que se tornou poesia. Esse amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda que o Senhor me deu. Adeus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. Este alguém não se apaixonou por mim. Vou conservar este amor dentro do peito. Pois que amar do jeito que te amo é meu direito. O destino foi quem te trouxe pra mim. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Senhor, valeu esse encontro que se tornou poesia. Este amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda que o Senhor me deu. Adeus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonada de verdade. E este alguém não se apaixonou. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Roberta Miranda, Senhora Saudade, para Sônia Regina de Brasília, minha nova amiga do perfil número 1 do Facebook do Cleiton Aguiar. Surgiu uma vaguinha que ela entrou, né? Sônia, um beijão pra você. Seja muito, mas muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel. Estive em Coromandel a semana passada, né? Fiquei muito feliz, o povo lá está muito satisfeito, porque a nossa rádio agora já estamos providenciando. Ainda no mês de janeiro estará no ar, em caráter experimental, a 95.5 FM de Coromandel, né? Aí nós vamos fazer a montagem direitinho e vamos programar um show que vai fazer tremer as estruturas do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba e do Estado de Goiás, né? Mais para frente eu vou anunciar a data do show e aqueles que... Só para que vocês saibam, Amado Batista, Milionário Zé Rico, Chico Rei, Paraná, de Paulo e Paulino, já confirmaram presença e tenho ainda muitos amigos, né, que vão participar e vão fazer uma festa inesquecível na inauguração da 95,5 FM de Coromandel. Relembrando o Goiás, Gerson Coutinho da Silva, semana que vem, aniversário de morte do Goiás, né? Então eu vou trazer ele cantando aqui, ele mesmo cantando em duas vozes, Luz de Minha Alma. Não me abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Dentro da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiás, se tivesse vivo teria feito aniversário no último sábado, né? Ele mesmo cantou em duas vozes, Luz de Minha Alma. A frase irretocável de hoje é um provérbio árabe. Escreva as ofensas na areia e os elogios no mármore. Escreva as ofensas na areia e os elogios no mármore é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Benhur e Renato. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você assiste no canal local aí na sua cidade. Pela Sky, canal 175, Oi 139, GVT 248, Claro 133, TV Vivo 237, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Benhur e Renato, padrão Gold. Apavorando, beijando sem dizer nada. Mulherada, vem com calma, que não é bem assim. Tem que ter o padrão Gold pra poder chegar em mim. Deixa sarada, curtir a madrugada, saber beijar. Usar com a sua colada, blusinha decotada, pronta pra mostrar. Que tem um tantão de peito, que tem um tantão de bunda. Que vive na balada de segunda a segunda. Que dança a noite inteira e não deixa o corpo parado. Que tem o padrão forte do Benhur e Renato. Que tem um tantão de peito, que tem um tantão de bunda. Que vive na balada de segunda a segunda. Que dança a noite inteira e não deixa o corpo parado. Que tem o padrão forte do Benhur e Renato. Beijando sem dizer nada. Mulherada, vem com calma, que não é bem assim. Tem que ter o padrão Gold pra poder chegar em mim. Princesa arada, curtir a madrugada, saber beijar. Usar com a sua colada, blusinha decotada, pronta pra mostrar. Que tem um tantão de peito, que tem um tantão de bunda. Que vive na balada de segunda a segunda. Que dança a noite inteira e não deixa o corpo parado. Que tem o padrão Gold do Benhur e Renato. Que tem um tantão de peito, que tem um tantão de bunda. Que vive na balada de segunda a segunda. Que dança a noite inteira e não deixa o corpo parado. Que tem o padrão Gold do Benhur e Renato. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Benhur e Renato, padrão Gold. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, para você pedir a sua música e participar de qualquer um dos quadros do nosso programa, viu? Fique à vontade, eu acho bom demais quando você escuta o programa, quando você participa eu acho melhor ainda, viu? Abraçando o Rio de Van Alves Silva, de Lajeado Novo, lá no Maranhão, lá da Cidade FM, né? Ele trabalha lá na Cidade FM. Rio de Van, um abração para você, muito obrigado, né, pela sua audiência de todos os dias aqui do nosso programa. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, eu vou trazer dois grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Christian e Ralph. 10 minutos. A chance de te ver. Foram 10 minutos de prazer e de loucura. Eu vou lembrar os momentos nos seus braços. Deixei a minha vida e levei a sua. Eu acho que mereço uma. Seu abraço.